Abra comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Irmão, eu não estou dizendo que você que trabalha em outra coisa faz algo inferior. Não. Eu não estou dizendo que o seu trabalho de ajuda aos pobres, ou de construção do projeto, da empresa, do viaduto, ou dos negócios, não tem valor nenhum. Eu só estou dizendo que vai passar tudo. E estou dizendo que assim como eu, você também pode, mesmo lá no seu emprego, mesmo na sua vida, trabalhar prioritariamente para algo que dura por toda a eternidade. Enxergar a igreja não como uma alternativa da minha vida, ou como uma muleta da minha vida, mas como a mais poderosa obra de Deus em todo o universo. Meu Deus, eu não estou indo apenas à igreja, eu sou essa igreja, eu faço parte. Adorar ao Senhor, servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, testemunhar de Jesus, falar do amor do Senhor, é a coisa mais maravilhosa desse universo, é a obra mais estupenda, poderosa, sublime e eterna, única e eterna. Capítulo 3 de Apocalipse nós lemos: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. João viu isso. João viu o Senhor proclamar algo que, se assim como nada do que ele disse deixou de se cumprir, isso aqui também se cumprirá. Eu vi descer do céu a nova Jerusalém, que desce da parte do meu Deus. Capítulo 21, verso 2, do livro de Apocalipse. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, da qual ele estava falando no capítulo 3. Que descia do céu da parte de Deus, da qual ele estava falando no capítulo 3. Adereçada ou adornada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Você quer ver o mapa todo? Numa ponta do mapa, ou da fotografia do todo do que é a igreja, você tem a assembleia dos filhos de Deus, atravessando um deserto. E de outra ponta desta fotografia, você tem uma cidade chamada Jerusalém, adornada como uma noiva, a noiva do Cordeiro. O que é a igreja? Será que a igreja é só isso que você conhece como projeto Adoradores? Será que igreja é só isso que você teologicamente definiu e estruturou como doutrina no seu coração? Não. Será que igreja é só o que eu acho, o que eu penso, que já estudei e que eu posso pregar com ousadia? De jeito nenhum. Igreja é muito mais. Ao mesmo tempo que igreja é aquela congregação que vem sendo resgatada do Egito, é a noiva que chega diante do Cordeiro. A igreja é uma noiva ataviada. Hoje pela manhã, a irmã Raquel me contou da história do pastor. Qual o nome do pastor, Raquel? Pastor Celso Silva. Pastor de uma igrejinha pequena, humilde, num bairro periférico, numa favela, numa região pobre. E ele caiu num abismo e morreu. E a irmã Raquel me contou alguns detalhes das lutas, dos desafios, e a primeira reação nossa é às vezes de estigmatizar ou de imaginar assim, mas uma igrejinha lá, daquele dia, ah, eu não vou naquela igrejinha, ai meu Deus, ah, é uma coisa pobre assim, ai, ai gente, que coisa, não tem nenhum banco bom, não tem lugar de sentar, ai, não, ai isso é igreja, ai, nossa ideia de igreja é sempre uma catedral, um homem de terno, Oh, aquele homem de terno. Oh, então um coral de mil vozes maravilhoso cantando aleluia de Handel. Aleluia. Oh, que igreja. Qual a nossa visão de igreja? Que faz com que a gente às vezes veja uma portinha da Assembleia de Deus lá no meio da estrada, ou uma portinha da Congregação Cristã do Brasil, ou uma portinha assim tão feinha do Evangelho Quadrangular, da igrejinha Assembleia de Deus lá na roça, lá no mato, ou então como eu fui lá com a Azaf, lá nas 35 mil comunidades ribeirinhas do Amazonas, aquele lugarzinho que todo mundo desce mal vestido da barra, sujo, todo embarrado, e senta assim numa tábua com um tetinho mais ou menos, se é que tem, e começa a adorar. Isso aqui que é a igreja, ai meu Deus do céu, nossa igreja lá está muito melhor, nossa igreja lá está anos à frente, nós já temos computador, nós já temos teclado, nós já temos comunidade, nós já temos CD gravado. A nossa igreja, um dia Deus vai fazer você, igrejinha, prosperar e melhorar. Eu oro e abençoo para que um dia você seja bem vitoriosa. E o Senhor vem e nos mostra: não, filho. Aquele pastor, toda manhã, distribuía 300, 400, 500 pães para os pobres à volta. A comunidade inteira, as crianças, estão chorando a morte do pastor, porque ele foi Jesus para aquela comunidade. A igreja não é o prédio, não é o equipamento, não são as coisas que nós vemos, não é o que nós pensamos, que nós achamos teologicamente correto. A igreja é uma noiva sendo ataviada por Jesus mesmo. O Espírito Santo trabalhando em nós todos os dias, que vai se encontrar com Jesus. Você sabe quem vai ganhar as eleições? Você não sabe. Você sabe o que vai ser essa semana na sua vida? Você não sabe. Não sabemos o que vamos encontrar em casa quando chegar. Não sabemos como vamos dormir hoje à noite. Nós não sabemos nada. Mas nós podemos saber uma coisa: a igreja vai se encontrar com Jesus. Você pode ver uma igreja com problemas, você pode ver um pastor sofrendo, você pode ver uma pessoa sofrendo, você pode ver uma reunião com todo mundo falando português miserável de ruim, você pode ver um lugar com um som estridente, as pessoas desafinadas, tocando um pandeiro de tampinha muito mal tocado, você pode ver e criticar o que quiser, mas a igreja é uma noiva. Não é o que você vê, não é o que eu vejo, não é o que nós achamos. A igreja é uma noiva a cada dia sendo ataviada. A igreja é muito mais do que eu e você estamos vendo aqui agora. A igreja é muito mais do que o que eu e você podemos trabalhar para edificar. A igreja é a noiva do Cordeiro. E essa noiva é uma cidade. E essa cidade tem um nome, se chama Jerusalém. Que descia da parte do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Olha a congregação de novo. Olha a assembleia, a mesma lá de trás, proclamada lá no futuro. Você acha, irmão, que tem alguma chance disso não acontecer? Você quer se agarrar no único trem que vai chegar no lugar que você precisa, com absoluta certeza? É a igreja. Você quer investir sua vida, seus dias, seus minutos, seu suor, seu tempo, seu esforço, sua sabedoria, seu conhecimento, seus recursos em algo que vai durar por toda a eternidade? Não é o banco. Não é o prédio. Não é o carro. Não é o investimento financeiro. Eu não estou dizendo, irmão, que você está errado em investir na empresa, no apartamento, no carro. Não, Deus vai te dar sabedoria, te dá muito isso aí, não tem problema nenhum, não. Mas o meu coração tem que estar investindo em algo que é a única coisa que a Bíblia diz que vai prevalecer lá na frente. Hoje pela manhã nós falamos. Alguém na escola de discípulos perguntou sobre, foi a Áurea, sobre o anticristo. E nós herdamos uma visão corrompida, equivocada do Apocalipse. Nós herdamos uma visão tão catastrófica, hollywoodiana catastrófica. Ai, meu Deus, quando vier o Senhor, vai ter explosões e trombadas, os carros na rua vão todos trombar, os trens vão se encontrar, vai ser uma coisa assim. Ai, meu Deus do céu. Não, irmão. A chegada de Jesus vai ser a coisa mais maravilhosa de todo o universo. O arrebatamento da igreja vai ser a coisa mais gloriosa de todo o universo. Essa visão catastrófica e maligna, e de que tudo vai ser o caos. Não, o caos já é. Os terremotos do Apocalipse estão acontecendo diante dos nossos olhos, e nós assistimos às Olimpíadas. 100 mil pessoas morreram num terremoto, num maremoto, num tufão, num tsunami, e a gente já passa de novo para o filme. Porque se Deus disse alguma coisa sobre os últimos dias, Ele não disse que vai ser como Hollywood disse. Ele disse que vai ser assim: os homens estarão vivendo suas vidas, casando-se, dando-se em casamento, normalmente como se nada tivesse acontecido. E então virá o fim. Eu e você já estamos vivendo. A estrutura toda para o anticristo já está pronta. Nós só estamos caminhando. A onda de insegurança, a onda de ausência de líderes fortes no mundo inteiro, só contribui para o cenário da chegada do anticristo. E não tem nada assim hollywoodiano acontecendo. E isso geralmente gera um medo em nós. Meu Deus, como é que vai ser? O que é que vai ser do futuro? Ouça, como vai ser? Não sei. Eu sei que eu estou com Jesus. Amém. E na hora que a coisa apertar, eu me grudo nele. Não, irmão. Preste atenção. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A única obra que não apenas prevalece de pé, mas cresce dia após dia, adornada. O diabo pode fazer o que quiser, o satanismo pode ser o que for, pode acontecer o que for, os governos, não precisa nem preocupar com o que acontece com as finanças, não importa para onde o mundo caminha, a igreja continua sendo a igreja, a congregação continua sendo a congregação, e o que ele disse que vai acontecer, vai acontecer. E eu estou nesse barco. Eu não estou num paliativo, numa alternativa, numa muleta. Eu faço parte da única obra que está acima de toda podridão, de todo engano, de tudo que vai passar. Eu estou acima disso, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Se você se tornou membro da igreja, sabe como você tem que se ver? Eu sou um adorno da noiva. Minhas palavras, meus atos, meus investimentos, meu tempo, meu coração, meu ardor, tem que adornar esta noiva. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou a noiva. E a minha vida vai se encher de acessórios que adornam. Você quer colocar um acessório que adorna uma noiva? Você não vai na Avenida Santos Dumont comprar bijuteria. Você pode não ter dinheiro para comprar um vestido maravilhoso, mas aluga. Você pode não ter o dinheiro para comprar um arco de esmeraldas para a cabeça, mas aluga algo maravilhoso, porque uma noiva tem que ser adornada. Então, com a minha vida, eu não vou me encher de coisas ruins, de bijuterias dessa vida. Eu quero colocar na minha vida o que adorna a noiva, porque eu sou a noiva de Cristo. E até na nossa vida administrativa, material, a gente é miserável tantas vezes. Ah, não, assim mesmo, de qualquer jeito, assim tá bom. Ih, entendi, ih, menino, é coisa de rico. Ih, fica frescuragem, mano. Aí tá bom, de qualquer jeito tá bom. Não, irmão. Essa visão da igreja e de quem eu sou na igreja muda até a nossa vida diária. O melhor para o Senhor, não é o padrão do mundo de ter que ter ouro, tem que ter carro, tem que ter... Não, é tudo simples, mas é sempre algo que engrandece, exalta, glorifica o Senhor no meu jeito de falar, na minha conduta, nas minhas atitudes, nas minhas reações, no meu investimento, no que eu ponho, no que eu visto, no que eu compro, no que eu uso, no que eu como. O Senhor vai te dar sempre o melhor. Irmão, a cultura de Satanás é algo tão violento que a maioria de nós pode ouvir e falar, será? E... Ah... Quem dera, tomara. E você está equivocado se acha que eu estou falando de dinheiro, de riqueza, de bens materiais. Nós estamos falando da noiva do Cordeiro, adornada. Meu caráter, seu caráter. Envolve até as coisas. Você sempre vai estar mais bonito. Você sempre vai estar mais bonita. E se isso não está acontecendo, põe tua vida diante do Senhor. Você sempre vai estar melhorado em tudo, irmão. Sempre vai estar mais alegre. Você sempre vai estar mais feliz. Porque a palavra do Senhor diz que a vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, brilhando mais e mais, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Se eu olho só essa faixinha de um problema, uma pitada de sal que veio no bolo, e eu falo assim, ai meu Deus, que vida miserável. Eu não sou sábio, mas se eu olho o todo, eu falo assim, a minha vida é um crescente de glória em glória. Porque eu sou a igreja do Senhor Jesus. O diabo pode estar fazendo o que for, a economia pode estar indo para o buraco, pode estar acontecendo o que for, as 10 pragas detonaram o Egito. Não interessa, eu estou na terra de Gósen, o lugar onde tem água pura, luz, vida, alegria, alimento, paz, porque o Senhor me preserva assim. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas eu só consigo viver e crer nisso se eu enxergo corretamente. Se algumas pessoas acham que a igreja está isso ou aquilo, lembre-se que a igreja é uma noiva, uma cidade que está sendo edificada e que vai descer com Jesus. A igreja não é o que eu vejo, a igreja não é o que eu penso,